574, solo 29, direita via Foxtrot, chama o solo 09. Foxtrot 09. GPS visual 423. Alô, 4265, eu completo o sinal do procedimento e chame torre 1 no 8 decimal 95. 295. Salvador, boa noite, eu vou no 246, tem antes. Plante azul 4235. Alô, 4235, tráfego avistado, é porte checado, pistão no zero. Portaria. Yes, a 2000 pés, que portaria estabilizado, vou no 246. Baixou, travou, 4235. Dentro do carro, pistão zero, pouso autorizado, altímetro no zero, no 7, 4235 da luz. Depois 17. Poli Salvador, boa noite, Rio 5972, está cruzando 250 para 80 para informação em Rio 5972, boa noite, sua identificação, desça 4 mil pés via chegada a Bonf, ajuste de altímetro na 017. 4265, sala 37, 1219 à direita. 219, 4265. Afirmativas, de altímetro na 017. Boa noite, sem identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bonf. É, senta para 050 via chegada Bonf, voo 1888, identificou, três uma prova mais à frente. Boa noite, autorizado voar na prova de pelo. Voar no pelo, voo 1888. Minha 313, boa noite. Pista no zero, autorizado ali na Nicolau, vento 050 graus, 02. 029, altímetro no 07, ali na Nicolau, autorizado. teclado 43, chama o controle 120, decimal 8. 208, 6393, obrigado, bom fim de semana. 6313. Contratada na decolagem, submantém em nível de voo 360, passando 2 mil pés e voo direto Leda. Dá 2 mil, direto Leda, atenção 360. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da Pistona Zero em forma estabilizada. Pistona 2000 pés, tem instruções, o portal está precisando na X-Ray, 597. Desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro 1907. 4.107, pode voar duna? Negativo, chame que o número de turismo na aproximação 1888. Sim, então descer a 4.017, 1888. Ou no 970. 1 no 970, desça nível de voo 050, via chegada por meio de ONU. Ajuste de altímetro 1907, informa que é o número 4 na aproximação. 10, 7, 5, 5 mil. 3. Ação. Opa. Estabilizado, ILS, pista 1-0, 1-2-4-6. 1-2-4-6, completo sinal do procedimento, chame torre 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, obrigado e boa, 1-2-4-6. Salvador, boa noite, 1-2-4-6, ILS, pista 1-0. 1-2-4-6, tráfego avistado, cheque 3 de pouso, vento 0 graus, 30 graus, 0-3-9, altímetro 1-0-7, pouso autorizado. 1-0-7, ILS, pouso 1-0, 1-2-4-6. 5972. E o 5972 completo, final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 895, secado. Quatro direita via Foxtrot 1219. Nationo 219, graças. 2000, permanente estabilizado, 1888. 972, tráfego avistado, checa o trem, 30 graus, 3 nós, 030, 03 nós, 2017, pouso autorizado. Tiver pouso, pistão 0, 2017, checa nós. Metro 3, chame Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 128, 35, negativo, 123, decimal 8, obrigado, boa noite. Para 5.000, família de dia da 970. 1970, desça para 3.000 pés, canceladas as restrições de TAP, a gente de altímetro, 1.0, 1.6. 3.000, cientizão, 1.017. Boa noite, Sanai 6224, com a identidade. Boa noite, Sanai 6224, boa noite. Essa é a identificação. Desse nível de voo 050, via chegada Bomé de Ondas. 050, mantendo a chegada, Sanai 6224. 1888. Bruno 888, complete final dele é X-Ray, chame torre 198, desse 995. 295, Bruno 888. Amador, boa noite, Bruno 888. Bruno 888, tráfego avistado, checa o trem. O trem tá baixado. Já travado, pistola zero, pego autorizado, vento 03, 0 grau, 03, 9, 1016 notinhas, pego autorizado, pistola zero. Pego autorizado na 10, voo no 888. Estabilizando, visual, voo 0970. Bruno 970, complete final dele é X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. 95. Torre, voo 1970, passando torre, visual. Voo 970, tráfego avistado, 1-2 para o 2, aguarde pista livre. Entendi, mas... Fixeira, pistão na 0, recorte estabilizado. Vem, voando direto, Bruna, descenso a 2000 pés, no 0, no meio, autorizando em LF, depois estará estabilizado. Hoje não é linha 2, 2 passos. Azul 4980, mantém a posição, tráfego na final, já passando o marcador externo. Mantém a posição, ponto espera da 10, azul 4980. 88, no solo 59, direita via táxi Eco, chama o solo em 121, decimal 9. Direita Eco, decimal 9, graças. Set 970, vento 02, 0 graus, 039, altitude 1016, 10 no meio, pistão 0, pouso autorizado, cheque, trem. Baixo pela base. Aliar e manter pistão zero. Aliar e manter pistão zero, azul 49. Livre decolagem, pista 10, azul 4980. Decolado 04, controle 120, decimal 8. Pulo 208, azul controle Salvador, boa, azul, 4980, passando 2, eu peço, Cuca, transfone. Azul 4980, boa noite, contratada na decolagem, se mantém em nível de voo 350, voe direto Jambo. Sobe 350, voa direto Jambo, azul 4980. Na 38, chamei 6224. Chamei 6224, completo sinal do ILS, chamei torre 198, decimal 95. 295, chamei 6224. Tráfico avistado, checa o trem, vento 040 graus, 049, ajuste altímetro 017, pouso autorizado. Autorizado pouso, Oxalé 6224. Do solo 09, direita via Foxtrot, chame o solo 121, decimal 9. 219, CNM 224. 4980, chame Recife, 12 decimal 85. Caso negativo, 125 decimal 45. Ok, chama Recife 12685, negativo chama 12545, o azul 4980, uma boa. Controle, boa noite, Santrezuno 78, informação Yankee. Santrezuno 78, acione identificação, desça e mantenha nível de voo 050 via chegada Bomed 1. 050 via Bomed 1, Santrezuno 78, possível pro de TAP? Santrezuno 78, voo direto TAP. Obrigado. Boa noite, só 3305, ponto espera da 10, pronto. Autorizado ali, decolar, vento 010, com 029, altitude 1017. Ativo ali, autorizado ali, decolar da 10, tá, 3305. 5. Decolada 1-7, chama o controle agora, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa noite, 3-3-0-5. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3-3-0-5. 3-3-0-5, contatado na decolagem, suba, mantém nível de voo 3-3-0, após 2000, vou direto já. 2000, já, 3-3-0, obrigado. 3178, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILF que foi da pista 90, é porte estabilizado, ajuste 90 no pé. 2000 pés para ILF que foi 10 já autorizado com 10 no 6, da 3178. Ajuste 90 no 7. 0 no 7, sim. Rodo, será o 9973, ponto, espera pronto. Tá, 9973, boa noite, pistão no zero, autorizado linha decolar, o vento é calmo, no altímetro 10 no 7017. Autorizado a linha e decolar, 1017 no altímetro, central 9973. Contato Aranda Colagem. Tudo aí, mantém nível de voo 3 meses após 2000 e liga. 3 anos subir para 360 após 2000, bando Leda, Federal 9973, obrigado. Para 33, Leda do 5, chame centro Recife, 126 decimal 85, caso negativo, 125 decimal 4 e 5. 126 85, caso negativo, 125 45. 3305, boa noite. Estabilizada a localizadora da 3 1 7.